nova homeostase, um novo equilíbrio, uma nova harmonia e com crescimento. Se eu não consigo fazer isso, o que é que acontece? Eu paraliso, eu empaco e aí começa a gerar dor, dor. Para lidar com essa dor, aí eu deprimo, eu fico na cama, eu adoeço, entendeu? Eu arrumo um jeito de lidar. Por exemplo, eu vejo, por exemplo, com a homeopatia, como médico, não como terapeuta, mas já com a visão terapêutica, me dá a possibilidade de ver quantas crianças adoecem porque não querem que os pais se separem. Os pais brigam, brigam, brigam, ela adoece. Os pais param de brigar e ficam atendendo a criança e corre para cá. Aí fica uma paz em casa, ela fica. Mas ela não adoece conscientemente, é inconsciente. Ela fica, vai melhorando devagar. Gente, olha, a gente não sabe porque aquela criança não melhora tão rapidamente daquela asma. E vai, vai, vai. Tá, e quando ela equilibra, como quem diz assim, eu dei tempo, meu pai, minha mãe me curar. Aí os pais começam a brigar, brigar, brigar, brigar. Ela adoece de novo. Aí os pais param de brigar. Aquela criança, ela é o ponto de equilíbrio daquela família, denunciando que a família está doente. O problema não é a criança, o problema é o casal. Você tem que tratar o casal. Não adianta tratar a asma da criança só. E da asma, a asma. Por quê? Porque a asma dela é reflexo do psiquismo daquele espírito que inconscientemente faz asma porque não quer ver os seus pais se separarem. Então você tem que abordar o casal. Você tem que abordar a família para poder tratar a criança. Não adianta estar dando medicamento. Então, esse olhar, ele vai nos permitir avaliar o nosso funcionamento familiar nos diversos ciclos vitais, né? Nas diversas ocorrências que vão acontecendo com a família. Uma família saudável não é uma família que não tem problema, é uma família que tem boa competência, tem arte para lidar com os problemas, cresce com os problemas. E uma família saudável hoje não significa dizer que ela não possa entrar numa certa disfuncionalidade amanhã. E como entra? Como entra? Então, a gente vai ficando com esses parâmetros que não são rígidos para a gente poder apenas avaliar na generalidade como é que está a nossa especificidade da nossa família, do meu funcionamento. Querem fazer um exemplo? Chega em casa, senta numa cadeira, põe todos os membros lá e diga assim: o que eu preciso melhorar no meu comportamento para essa família? Façam isso. Aí vocês vão ver. Fica no paredão. Fica lá. Muito provavelmente, se a família é disfuncional, eles vão ficar todos calados, ninguém vai dizer nada. É o que acontece na terapia familiar, por exemplo. Você traz os membros, fica um silêncio que ninguém rompe silêncio. Um medo. Um dos grandes problemas que a família tem que lidar é com medo. A gente tem muito medo. Nossa relação, ela funciona com muita mobilização do medo. O medo cristaliza, ele paralisa, né? Imagina a síndrome do pânico. Pá, a pessoa cara, vai morrer, fica paralisada. Você para e não consegue. Assalto, aí corre, corre. A pessoa não consegue correr, fica parada no mesmo lugar. A família às vezes fica parada no mesmo lugar com medo, medo. Medo de lidar, de se olhar. Coisa mais difícil para o ser humano é se olhar. Coisa mais difícil para uma família é a família se olhar. Então, quando você coloca os filhos, esposa, a esposa e os filhos, e dizer o que é que você precisa melhorar. Se ficou todo mundo calado, essa família, o índice dela está lá embaixo. Se eles ousarem falar, com medo das retaliações, eles ficam calados, né? Do psicotapa que veio, pode vir. O psicotapa para tentar. Então, se eles falarem, dificilmente você vai ficar calado. Dificilmente, nós não ficamos calados. Então a regra é: você ouve e não diz nada durante 24 horas sobre o que foi dito. Gente, é maravilhoso, porque a gente sai daquela atitude que é muito comum na família. Você começa a falar e você já pensa pelo outro, já está contra-argumentando, já está contra-atacando, e o outro nem está te atacando às vezes, mas tu já está dando para ele um torpedo, é um míssil que tu achas que tu foste atacado. Numa família, nesse exercício, por exemplo, se você ficar 24 horas calado, o quanto... É verdade que você não vai dormir, mas é uma insônia que tem um bom motivo. Porque se os seus filhos e parceiro ou parceira falarem, você vai ver que tem muita coisa. Muita coisa. O que é que eu preciso melhorar? Agora, para você não ficar só na banda do ruim, e achando que eles não gostam de você, e no outro dia você queria abandonar o lar, você pergunta também: e o que é que está bom e que precisa ficar? Faça essa outra pergunta depois de você já estar nocauteado. Contrate.